Um dia eu vou morar em Calê, viver minha vida à vontade. Pois só os loucos sabem como tudo deve ser. Um dia eu vou morar em Calê, viver minha vida à vontade. Pois só os loucos sabem como tudo deve ser. Que eu vim lá da Califórnia. Tá faltando recurso lá na Esbórnia. Gasolina pra apagar o fogo, yeah, yeah. Anjos me querendo, demônios em volta. Caminho sem volta, quero as milhas e milhas em cota. Droga musicada em pacote pra vender. Passa, liga pro irmão lá fora, o tempo voa sem parar. Eu corro pra te acompanhar e quantos morrem fora do alcance. 11 horas no lance, mundo tá um câncer. Advancer, beba black dancer. Ela pergunta o que eu faço pra brilhar tanto assim. Hey, yeah. Mais uma noite de insônia. A Gaia, faia, faia, caia, caia, Babilônia. Faz a liga pro irmão, não quis e só se for um quilo. Energia densa do dinheiro, tranca a rua, tá na rodovia. Métrica, elétrica, atleta do pod, em cima da mente chipada. Se falar meu nome em vão, não é rap, é réplica. Tô no corre do dinheiro. Fui lá pro Rio de Janeiro. Arrepiei até seu último fio de cabresto. Cê quer um empréstimo, juros no acréscimo. Yeah. Avançado, calmo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo. Eu me sinto outro nível, nível, nível, nível, nível. Eu me sinto tão incrível, incrível, incrível, incrível, incrível. Avançado, calmo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo. Eu me sinto outro nível. Você só pra nos mover. Sobre você, eu já não sei, mas também já não quero saber. Se meu corre tá na rua, bate, bate, bate, bate, som nas caixas. Olho grande, continua, meus manos só dança e tua mina relaxa. Ei, esperamos nossa vez, contariando o que tu fez. Mesma rotina em todo mês, isso não me satisfaz, não. Não satisfaz o meu time, não. Queremos todo o mundo, yeah. Será que isso é crime, não? Yeah, yeah, R&B influenciou. Minha vida é isso aqui. Destino incerto eu tô, então pera lá que eu vou. Espere de mim o que eu sou. Espero gabrar, tem flow. Fala tu MD, fala tu Sagaz, fala tu NK. Epa, corta grana, corta mala, quadro verso, porta bala. Conta tu que importa tudo, mas não se importa com nada. Grana, corta mala, quadro verso, porta bala. Conta tu que importa tudo, mas não se importa com nada. Avançado, calmo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo. Eu me sinto outro nível, nível, nível, nível, nível. Eu me sinto tão incrível, incrível, incrível, incrível, incrível. Avançado, calmo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo. Eu me sinto outro nível, nível, nível, nível, nível. Eu me sinto tão incrível, incrível, incrível, incrível, incrível. Ela pergunta o que é que eu faço pra brilhar tanto assim, yeah, yeah, yeah, yeah.